las nalgas de mandarín. Há um tempo atrás falámos aqui das questões dos remakes e da maneira como ultimamente se tem vindo a reciclar os filmes antigos e os conceitos mais antigos. E eu acho que nem é só, não é só no cinema, também na música se faz muito isso, porque no outro dia entrei lá no, ouvi o meu puto, ouvi música no YouTube e ouvi aquela música do Axel Foley, do Beverly Hills Cop, o Caça-Polícias em português. E eu entrei, pensava que eu estava a ver alguma coisa do filme e era aquela música muito estúpida de um sapo andar de moto e dar peidos. Não sei se vocês conhecem. Uma cena assim. O gajo estava a ver essa porcaria. E eu pensei, isso merda. E depois lembrei-me que tive um flashback, entrei num túnel de tempo, comecei a lembrar-me desses filmes, do Axel Foley e daquele cinema dos anos 80. Mas antes de falarmos nisso, eu queria-vos propor aqui uma. Para aquecer, propor aqui uma pequena. Uma escolha. Uma escolha. Vamos lá. Que é o seguinte: vocês lembram-se daquela cena da banana, do Axel Foley? O gajo enfia a banana no cano de escape lá de dois polícias, que é para depois ir embora. Sim. E os gajos, quando arrancaram. Ok. Então é assim: imagina que vocês compravam um carro. Opa, não era de gama baixa, de média e alta gama. Estamos a falar, sei lá, que 50 mil euros, 60 mil. Quem é que me oferecia esse carro? Compravas tu com o dinheiro de uma vida. As poupanças. E atenção, compravas o carro, mas ficavas teso. Pá, depois dava para pagar o gajo, caralho. Está certo. Entretanto, o que é que tu preferias? Preferias que o Axel Foley te enfiasse uma banana no cano de escape e tu tivesses que pagar uma reparação equivalente, sei lá, 25% do valor do carro? Foda-se. E seres alvo da chacota dos mecânicos durante 2 horas, porque sabes como é que é? Aparecias lá com uma banana enfiada no carro e perdias a garantia, e perdias completamente a garantia. Foda-se. Ou preferias que te enfiassem uma banana no cu? Estava-se mesmo a ver. Um desafio simples. Mas, opa, atenção, isto é uma vez só, não é? Sim. Pagavas 15 euros, taxa moderadora. Até podias pagar menos. Para tirar. Pá, invocavas cenas, davas morada errada, o bilhete de identidade de uma tia, não interessa. Pagavas 15 euros de taxas moderadoras para os gajos fazerem para removerem a banana do cu. A questão é que o procedimento cirúrgico ia demorar 3 horas. E era gravado para ser apresentado numa conferência internacional de pessoas que enfiam bananas no cu. Não é a conferência, não é das pessoas que enfiam bananas no cu, é de cirurgias, de remoção de pessoas, de bananas que as pessoas enfiam no cu. Só que pronto, só médicos é que vão saber. Atenção, isto não é uma coisa, não vai para o YouTube, não vai para a tua família, não aparece na festa jornal. Só médicos é que vão saber. Mas uma das médicas que vai saber é a médica da família, que é uma médica que tu andavas a bater o couro. E a coisa estava bem encaminhada. Mas era que estava a bater o couro a uma gaja da minha família? Não, médica de família. Ah, é de família? Okay. É médica de família. Ah, ok. Pensei que era da minha família. Uma merda assim. Uma merda maia. Se fosse da família de Miguel, não me importava. Não. A médica de família. Não, uma médica da família. Ah, ok. Médica de família. De. Ok. E então, a partir daí, todas as vezes que tu ias à consulta, ela falava-te normalmente, mas perguntava-te sempre. Ela perguntava-te sempre: então e esse cu? mesmo que fosses com pessoas, amigos, mesmo que tivessem lá os enfermeiros, mesmo que tivesse lá qualquer pessoa. Pronto, cada vez que entravas lá, ela dizia: então e esse cu? Lá ria-se um bocado e caralho, tu dizias: ah, já foi. Bons tempos. Pronto, o que é que tu preferias? Eu tenho que colocar aqui algumas questões antes. A banana é do Equador, é do Lima? É da Madeira? É da Madeira, pequenina, como é que é? Não, é uma banana, repara. Aquela banana pão. É porque, repara, o carro tem, se for um carro bom, tem um cano de escape mais grosso, não é? Tem que ser uma banana compatível. Aquela que tu vai enfiar no cu tem que ser igual àquela do carro. Epá, é uma banana jeitosa. Digamos que é uma banana que me envergonha a bananeira. Ai, caramba. Epá, eu estou já inclinado, se quiseres, eu começo, Miguel. Diz, diz, diz. Eu vou. Epá, já que tinha gasto dinheiro como o diabo, mais 25% não era nada. Um gajo fazia um empréstimo, porra qualquer e pronto. E tinha que ser um carro. Epá, se fosse uma bananinha da Madeira, eu ainda pensava na segunda opção. Agora, uma banana dessas que não é vergonha, esquece lá. Esquece lá. Epá, e a parte de passar a vergonha com os mecânicos, 2 horas eu ia vestido de Katniss, como eu disse a última vez, não me importava, portanto esqueciam-se logo da banana. A banana acabava por passar ao lado. Exato. Pá, mas é muito dinheiro, atenção. Pois, ou ia-me gastar a parte do dinheiro, pá, mas eu, se não falta é pá, créditos e cartões e porras, um gajo arranjava a maneira de não ter que enfiar uma banana dessas do Equador no cu, né? Acho que isso vale algum dinheiro, é capaz de valermos 50 A mil banana euros. era enfiada pelo Axel Foley. Ah, era o Eddie Murphy que te enfiava a banana no cu. isso era suposto melhorar o assunto da coisa. Imagina quando a médica te perguntava, então e esse cu? Tinhas assunto tinhas de sempre uma conversa. história, dizias, ah, realmente ele foi simpático. Ele foi um bocado bruto em enfiar a banana, mas pronto, depois falámos de Hollywood desde o início da carreira dele. Não, mas eu continuo no mecânico, prefiro o mecânico. Deu-me um autógrafo. Autografava a banana, se calhar, não é? Exato. Ah, o dinheiro não é tudo na vida, cara. E depois, essa vergonha era uma coisa para te marcar. Tu ias morrer, tu morrias, ias ao funeral e o pessoal estava-se a rir ainda. Tipo, ai, foi o gajo da banana. Epá, Não, esquece. Não, mas peraí, mas calma, não sei se só a médica que sabia. Então, mas é uma médica de família, quer dizer que é a médica de família de mais 50 mil famílias. Depois ia comentar sempre que houvesse aqueles momentos mortos. Ah, sabe que eu tenho aqui um doente, já teve pior do que isso. Eles não já podem, teve... eles não podem. Este é aquilo é que mostra ah, padres. É, eles não podem, mas um gajo sabe sempre essas histórias de malta com merdas no cu, né? Não, mas vocês eles devem já... saber. Não é? Essas histórias chegam sempre, um gajo não sei como. Só sempre houve, mentira. Houve uma agora em engraçada, mas pera, não. Falámos disso, mas ah, é um gajo, quem? Eu não digo quem é um gajo que tem um BMW de 50 mil euros. Bem, eu já acho que eu fico pelo. Foi-se o dinheiro, paciência. Epá, eu vou para o carro também. Não há hipótese, meu. Isto, uma banana desse tamanho, estou com o Carlos completamente. Fazia-se um esforço, pá, ia-se ao banco e logo se via. Olha, é melhor, é pelo melhor. E as tu, nalgas agradecem. Estou curioso, e tu? Opa, é assim. É pá, hesitaste. Eu não se calhar, sei o que é que vais fazer, não, só não, já eu... tens hesitado. Não é isso, porque repara, imagina que tu pagavas, ias ao banco, pedias mais 20 mil euros, ficavas empenhado até ao pescoço. É melhor o banana split Opa. pelo cu adentro, acho que sim. Não, repara, tu pensavas, olha, livrei-me de boa, pá, agora vou passar o resto de vida a pagar, vou ter que trabalhar dias, noites, tardes, pronto, acabou-se a vida, mas pronto, pá, livrei-me disto. Até que um dia vais com a gaja para a cama, com a médica de família, e a gaja enfia-te uma banana no cu e tipo, epá, peraí, estamos isto afinal não era assim tão complicado. Pá. Mas sabes o que é que eu estou a pensar agora? Isto vai com o quê? 8 minutos, pai? A gente já falou de cinema hoje, não? Falámos do caça-polícias. Isto é sobre o caça-polícias. Atenção, ah, o caça-polícias okay. enfia a banana no cu. Achas que eu ia descontextualizar uma coisa dessas? Este dilema vem a propósito que isto, porque eu não percebi ainda. Olha, bem a propósito desta questão do caça-polícias, porque vocês acham que o cinema de comédia está pior hoje em dia do que estava nos anos 80? Porque eu às vezes penso que sim. Pá, mas se fores ver, se analisares ano a ano, com os filmes que tu gostaste mais, se calhar há umas boas comédias que ainda são aproveitáveis. O que é que vocês têm a dizer em relação a esta questão da comédia? Acho que eu começo, Miguel, começas tu. Sim, começas tu. Epá, eu acho que, sabes que a comédia é um género, talvez dos géneros de cinema mais complicados. Porque eu acho que vive muito de dois aspectos. Um é a fase da tua vida em que tu vês. E, portanto, provavelmente para nós as comédias dos anos 80 são muito melhores porque nós vivemos naquela, vimos, né, naquela fase da adolescência e que achamos muita piada às coisas todas. Qualquer merda que acontece com o gajo fica agasado, a gente acha uma piada desgraçada, não sei o quê. Provavelmente hoje em dia a gente vê uma comédia dessas e olhamos para aquilo e dizemos que parvície do caraças, tanta piada. Eu, por exemplo, agora vejo, é já dos anos 90, né, os Doidos por Mary, vejo a cena da nhanha no cabelo e eu não consigo rir, cara. Pá, não acho piada nenhuma aquilo. E se calhar quando vi há 15 anos atrás achei uma piada desgraçada à cena. E portanto é um género que vive muito disto, que é de quando é que tu vês, da altura da tua vida que tu vês, da fase da tua vida que tu vês, e de outra coisa, pelo menos eu sinto muito nas comédias, é um dos géneros que eu por acaso não vou muito à bola, mas que eu sinto muito, que é o ambiente em que tu vês um filme de comédia. Eu, por exemplo, eu lembro tudo o que eu fui ver de filmes de comédia ao cinema, pá, gostei imenso dos filmes. E acho que até é filmes que não valiam os chaves. Porquê? Porque gargalhada gera gargalhada e tu estás ali no cinema e de repente estão 20 gajos a rir-se ao pé de ti e tu também te rires quase já não pela cena, mas porque o pessoal está-se a rir e acabas por levar muito melhor impressão para casa do filme do que realmente é. Eu lembro-me, por exemplo, de um American Pie qualquer que fui ver ao cinema, que era um casamento, não sei se eram dois ou três ou quatro, já não faço ideia. Era um de casamento, pá, e que eu achei muito melhor que os outros, porque fui o único que foi ver ao cinema. E os outros não achei quase piada nenhuma a ver aquilo, dei duas ou três gargalhadas em casa e pronto. E aquilo, fartei-me de rir o filme todo, provavelmente por causa que estava num ambiente em que o pessoal ria-se todo. Epá, portanto, se estão melhores agora ou piores do que eram nos anos 80, não sei, acho que depende, provavelmente se fores perguntar a malta que tem agora 15, 20 anos e que vê estas comédias desta década e depois se forem ver uma dos anos 80, vão dizer, pá, esta dos anos 80, isto era muito estúpido. Nem vi internet, nem nada, isto era muito estúpido. Portanto, acho que é mais por aí. E depois, pá, eu pessoalmente, a nível de comédia, prefiro muito mais aquelas comédias que não têm guião, ou seja, não são aquelas notas que são pensadas e que são programadas e filmadas 30 vezes até ficar uma vez bem, porque falta aquele fator de imprevisibilidade. Por exemplo, o que é que eu gosto muito de comédias? Gosto de, tipo, o Borat, por exemplo, os gajos fazem ali cenas em que o público receptor das piadas, né, os gajos que acabam por ver o Borat passado pela conferenciada, etc., em teoria, não sei também se depois será verdade, não estavam à espera daquilo, ou seja, tu vês reações instantâneas, reações verdadeiras ao que aconteceu. E acho muito mais piada a isso, a ver ali um Borat, um Bruno mesmo, por exemplo, muito pior que o Borat, mas que tem ali alguns momentos desses, do que ver um filme em que tudo o que é momentos de comédia são pensados, são discutidos numa sala, são depois gravados 50 vezes para depois tentar funcionar. Mas isso é um bocado aquele espírito de apanhados, não é? Por acaso, eu gosto do Borat, atenção, gosto do Borat e gosto Eu daquele também. estilo de comédia. Mas também gosto do LG, aquele tem um filme muito Sim, estúpido, pá, anterior. perfeitamente idiótico, pá, e que é bom, eu gosto muito dele. Pá, mas, por exemplo, e tens razão em relação à questão da idade, até porque tu cresces com um conjunto de pessoas que vai começar a ver cinema contigo e acha piada as mesmas coisas que tu. A partir do momento em que tu te separas dessas pessoas, casas, a tua vida vai estudar, a tua vida muda de rumo, parece que não encontras pessoas que tenham aquela afinidade, porque as pessoas cresceram de outra maneira. Pá, e depois vejo, eu dou comigo às vezes a rir-me feito estúpido sei lá, com o Top Secret ou com há um monte de filmes, olha, o Bad Taste do Peter Jackson. Pá, e as pessoas acham que 23. eu sou capaz, que tenho um problema qualquer grave. Percebes? Porque aquilo foi de uma fase da vida que Claro, tenho é que. isso. Tem a ver com essas fases da vida. Eu também acho. Por exemplo, eu lembro-me também dessas comédias dos anos 80, o Weekend at Bernie's, que era das minhas comédias favoritas, que eu Sim. vi N vezes. Pá, lembro-me de várias. E curtia muito esse pessoal que se dedicava às comédias nessa altura. Por exemplo, se tu falas-me agora, para mim, os Ickans, o Eddie Murphy, esses gajos todos. E tudo o que eu vejo agora, por exemplo, com Adam Sandler, Ben Stiller, John Hills, Will Ferrell, não sei o quê, aquilo para mim é uma parvície de caraças. Ou eu estou com Pois alguém é. que me solta uma gargalhada ao lado e eu também acho piada, então eu vejo aqui que eu sou capaz de um filme inteiro dos gajos e não soltar uma gargalhada uma única vez, dois ou três sorrisos e pronto. Pá, e Não... os putos riem-se disso. Sim, pá, os gajos são ícones neste momento de comédia, né? Tudo o que é que sai daí de comédias com os gajos. Salas de cinema enchem nos Estados Unidos, enchem porque assim, tá, portanto, acho que tem a ver com os espaços. Se calhar se eu tenho apanhado estes gajos quando tinha 15 anos, 20 anos, epá, achava fiado aos gajos, mas agora. Tito Miguel. Pois é, estava a pensar nisso exatamente, ou seja, que isto a comédia é realmente um género muito ingrato, porque como vocês estavam a dizer, é muito cíclico, não é? Na altura do Doidos por Mary, os Farrelly estavam em altas, não é? Tinham vindo também do Doidos à Solta, fizeram depois mais um, epá, e depois foi sempre a descer. E a questão é que eu também não sei se será que foram os gajos que diminuíram a qualidade dos filmes, ou será que as pessoas rapidamente se fartam de um estilo de comédia, de um ator de comédia e querem passar para outro, não é? Eu acho que isto também tem um bocado a ver com aquela questão de há um, por exemplo, esses Farrelly inventaram não, fizeram, popularizaram um tipo de comédia. Então de vez em quando há uma comédia que sai fora do baralho, não é? Sim. Tem algum sucesso, depois há montes de comédias que vão Vou imitá-la, porque são imitar, mesmo assim, sim. Aí depois tu a partir daí metes tudo no mesmo saco e é tudo merda. É verdade, mas é um género que se esgota num instantinho, não é? Incluindo, há um, depois há um. O original. Sim, não. É verdade, é verdade, é verdade. Outra coisa que se nota muito era, principalmente não tanto nos anos 80, mas até um bocado para trás, ali no início do Airplane, acho que é início dos anos 80, ou os Monty Python, antes disso, que era antigamente as comédias não tinham problema nenhum em serem partes, em serem despratadas, serem uma coisa para o pessoal rir-se várias vezes, quase tendo ali uma sequência de gags de vários momentos, que aquilo. A história no final podia não fazer sentido nenhum. O avião despolava, o avião acabava por aterrar, mas depois aconteceu nenhuma coisa ali no meio que não tinha que ser uma história complexa e que tivesse, começasse com uma paixãozinha e depois acaba com eles a engravidar e depois o filho, não sei o quê, fazendo comédia aí no meio. E hoje em dia não, hoje em dia tem-se muito essa preocupação, tem sempre uma narrativa que faça algum sentido do início ao fim, a não ser quando, como tu dizes, há uma comédia que aparece e sai completamente do. Mas também há uma coisa que eu acho que tem-se perdido muito, que é. Tem-se perdido muito o surrealismo da comédia. Exatamente. As pessoas não, pá, deixaram de perceber, porque também não é para perceber, aquilo é um estado de espírito. O surrealismo tem vindo a desaparecer, tem vindo a ser substituído por as cabeçadas no poste. Sim, o humor slapstick, claro. As bufas, os arrotos, lá aquela gorda que agora emprego nesta merda toda. Em todo. Pronto, é isso. E, pá, e tudo bem, a malta ri-se, mas falta. E a malta hoje em dia acha estúpido os Monty Python, porque não tem lógica. Percebes? Porque nem tu lhe consegues explicar a piada, porque não consegues, mas porque não se explica. Mas mesmo os temas que o Carlos há pouco estava a falar de fim de semana com o humor. Epá, gosto ou não se gosta, é um filme um bocado fora da caixa. Os gajos andam para lá com um cadáver, né? Depois aquele filme da Sandra Bullock, Enquanto Dormias, aquela merda também é macabra. Está lá um cavalheiro em coma e a gaja finge que era a noiva dele e não sei o quê. Olha quem fala, de espermatozoides a falar. Pá, havia assim uma certa audácia, né? Que hoje, pá, já não sei. Já não vejo muito, ou também já não tenho predisposição para procurar, não sei. O politicamente correto tem comido esta merda. Sim, é verdade.